mesmo usufruindo esta associação de um modelo de gestão de grande rigor administrativo e financeiro por parte da direção cessante, tivemos um início de mandato de grande dificuldade, motivado pelo atraso continuado do não pagamento por parte dos hospitais e outros organismos centrais, levando à asfixia das instituições e, consequentemente, esta associação não fugiu à regra. Contudo, o bom trabalho desenvolvido pela Federação do Distrito de Coimbra, na pessoa do seu presidente, Dr. Fernando Carvalho, junto dos hospitais e ARS, não só no sentido de regularizar as dívidas vencidas, mas também para com os pagamentos considerados correntes, os mesmos, fossem efetuados de maneira contínua. Face ao exposto, é prioritário estudar um modo de constituição de uma almofada financeira, prevenindo assim eventuais crises futuras. Aproxima-se a passos largos esta associação dos seus 75 anos. Por isso é obrigação por parte dos seus órgãos associados, atempadamente, ir elaborando um esboço de programa de aniversário condizente com a sua idade. Sem dúvida que o ponto forte do 73º aniversário desta associação é a aquisição da viatura Renault para combate aos fogos florestais. O senhor Presidente do Município assumiu e cumpriu. O Município de Oliveira do Hospital é o parceiro de maior dimensão que esta associação tem no seu dia-a-dia. Sentir que a Câmara Municipal não é só o subsídio mensal, mas também uma relação que permite algo mais de concreto e afetivo. Este espírito contribui, sem dúvida, para alimentar uma parceria simples, sem perder o enquadramento na relação institucional. O nosso obrigado à Câmara Municipal, juntas de freguesia e empresas pelos apoios mencionados, permitindo esta associação uma demonstração de vitalidade durante os 365 dias do ano.